nem parece a cidade que eu coloquei nos meus filmes. Onde estarão todos os amigos que me ajudaram, que atuaram para mim? Nem sequer agradeci a eles. Todos desapareceram na bruma do tempo.